eu devo ser, não eu. Mas devo ser alguém que renuncie o ser para só ser o bem. Eu devo ser, não. Procurar viver em prol da paz de alguém para só ser o bem. Eu devo ser somente como Jesus. Ser o grão que morre para dar raízes e do chão pela manhã brotar e os ramos com a flor romper do espaço o véu e os galhos levantar em direção do céu. Eu devo ser somente como eu devo.